Funerária Nossa Senhora Aparecida realiza serviços funerários com qualidade, seriedade e dedicação com profissionais altamente capacitados, com técnicos em tanatopraxia e restauração facial. Possui laboratório de acordo com as normas técnicas da Anvisa e dispõe de urnas diversificadas, garantindo um atendimento eficiente para a tranquilidade de sua família nos momentos mais difíceis. Em Campinas do Sul e Cruz Altense, atende nos municípios vizinhos com parceria da Funerária Zanquete e São Cristóvão, com atendimento 24 horas. Contatos pelos fones 99925-7732 ou 99852-8885. Agora em seu novo endereço, localizado na Rua Santos Dumont, número 120, a 2 quadras do Posto Ipiranga dos Irmãos Rebelato. Funerária Nossa Senhora Aparecida, tendo presente o humanismo e a solidariedade de quem fica e a dignidade daqueles que partem.